320, direto Ledo Azul 5003. Gol 1233, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 200 graus, 05 nós. Está livre de decolagem, 90, gol 1233. Gente, complete a aproximação, chame turno no 8, decimal 95. 6, 8, 5. Torre Salvador, gol 092, no ILS. Pula 092, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Ajuste altímetro 1-0-4. Vem cá, 12, aguarde. Decolado aos 27, chame o controle Salvador na frequência 119.80. Ora 233, sente controle Salvador 198, bom dia. Bom dia. Pouso 092, tráfego agora avistado, autorizado a pouso, pistão 0, vento 190 graus, 059. Autorizado pouso 90, gol 1093. 233, contato radar, suba nível 360, direto a aliança. 233 para o 360, solicitando pro de Arbor ou Elefa. Foi direto a aliança. Gente, direto a aliança, obrigado, 1233. Bom dia, gol 1755, informação, hotel. Gol 1755, este é o controle de Salvador, senhor, identificação. Desça para o nível, correspondência para 4.000 pés, ajuste 1-0-4, chegada bom. 4.000, 1-0-4, chegada bom, gol 1755. Zulu November, ciente, mantenha nível 100, serviço radar terminado, chame Ilhéus 120, décima 1. Olho Azul 5003, solicita pro 150, aproximadamente 20 milhas dentro da formação. Já 7, livre desvio, azul 5003. Livre desvio, azul 5003. Após desvio direto para o base, azul 5003. Salvador, muito bom dia, voa 9759, ponto para a pista 90, pronto. Voa 759, autorizada em área e mantém 90. Autorizada em área e mantém 90, voa 9759. Voa 0092 no solo, 619, já tem certo quando ele fala na frequência 121 decimal 9. 219, voa 0092. Autorizado, decolagem pista 90, vento 190 graus, 089. Livre decolagem da pista 90, boa 759. 251 e a secundária 238, azul 5003, bom dia. Obrigado. 1233, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterna, 135 decimal 3. Recife 1288, confirmando secundária? 135 decimal 3, bom. 35 decimal 3, obrigado. Um bom dia. 1233. Decolado aos 34, chame controle Salvador na frequência 119 decimal 80. 1980, Godo 1759, um bom domingo, bom trabalho. Obrigada para vocês também. Controle Salvador, muito bom dia, Godo 1759. Volo 759, contato radar, bom nível 360, direto Lida. 360, direto Leda, agora no 759. siga. Check. 10 segundos, 7, 5, 9. Polo 755 desce para 2.000 pés, ajuste no 014, livre ILS, reporte estabilizado. 2014, autorizado ILS, reporte não estabilizado, gol 759, chama-se Centro Recife em 125 decimal 1, perna, 123 decimal 8. 251, 238, 759. 1759. Um bom domingo, bom trabalho. Boa noite, bom. Obrigado. Estabilizou agora, no Glide, visual, com 755. Gente, completa aproximação, chame todo mundo no 8, decimal, 95. 725, com 755. Azul 2704, se aproxima do ponto espera da no zero, totalmente pronto. 2704, mantenha o ponto espera da no zero. Será o ponto espera 2714. Salvador, gol 755, sinal no zero, trem baixo, está travado. Pela 755, tráfego ao estado, autorizado pouso estilo no zero, vento 180 graus, 079. GG altímetro no zero, no 4. Autorizado por gol 755. Thank you. eu vou entrar em contato com a Mesa, só que acredito que não dê tempo de aumentar o brilho enquanto pouso. Azul 2704, autorizada a linha área, mantém destino 0. Zona 755, solo de 47, direita solo 2019. Direita 1219, gol, corre. Caso 1704, autorizado a colapso dos outros, retorno 80 graus, 109. Devo decolar 2704. Azul 2704, decolagem 849, controle seu adorno no 9.8. 9.8, boa. Azul 2704. Azul 2704, contato radar, subo 350, direto Jamo. 350, direto Jamo, quando possível, Aru. Santos, informações à direita. 6312, aciona identificação. Ajuste Salvador no 094, foi Ituna, né, presente para evitar formações. E desce para 5 mil pés. Tudo aí, 704, pode voar Aracaju, senhor? Azul 2704. Vai dando. Azul 2704, vou ir ao meu Fox 018 da presença. Obrigado, senhor. No meu Fox 018, 2704. Azul 2704, chame sempre Recife, 126 decimal 85, alterno, 125 decimal 45. 2685, 2545, bom dia, bom domingo. Yeah. Suíça, proa 020 040 ou 6312 por 15 milhas. 7-6312, livre de juízo após Boituna, descida 2 mil pés, ajuste 10 no 4, livre LS após estabilizar. Portaria estabilizada, descida 2 mil após Boituna. Fiz nota procedimento, seu campo à vista, na 392. Monte Oxalema 392, complete aproximação, champanhe 198, decimal 95. 395. Xalema 312, tráfego já avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 90 graus, 079. Autorizado, pouso pistão 0, Xalema 63, viu a papatão de Vitor Hotel Fox? Liga acionamento, chama táxi, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, da qual dá no 7 ou da 35? 35. Gente. Táxi, Vitor Botafogo. Táxi autorizado, ponte, ponte, para da Oscar, no 0, no 5, ajuste, Vitor Botafogo. Vou parar, Vitor Doutor Fox autorizado, ingresso é porte alinhado e pronto na 35. Volta lá, doutor Fox. Foi em Salvador, muito bom dia. O azul 4032, um ponto de espera da 190, pronto. Azul 4039, autorizado alinhar e decolar a pista 190. O vento 190 graus, meia dúzia de nós. Zero, o azul 4039. Do 4039, decolado 18, chame controle em 119.8. 119.8, bom dia. Fox, mano, tô com a live. Negativo, qual a sua decolagem? Fruta Tata Fox, autorizado decolagem, pista 35, vento no 80 graus, 05 nós. Decolagem, Tata Fox. Radar, suba nível 3, 40, direto Leda. Ao 3, 40, direto Leda, azul, 40, 39. Fox decolada azul 9, chama o controle 1, 19, décima 8. 19, 8, bom dia, Delta Fox. Hoje Salvador, bom dia, Papatego, Vitor, Delta Fox na lotar. Salvo Vitor, Hotel Fox. Submantém nível 070, direto lotar firme, o destino. O destino é Salvador mesmo, iremos efetuar uma sobrevoa em Alagoinhas e após Aracaju. Gente. Então, meu autorizado ingresso, a parte alinhada e pronto, pista no 7. Gente, livre de juízo, azul 4039, confirme apenas a proa e por quantas milhas? Aproximadamente 15 milhas pro sul. Gente. O 4039, após juízo, voa pro base. Após os desvios, voar por base, azul 419. Papatango Vitor, até o Fox, condições de passar estimado total de sobrevoo? Nós iremos apenas passar na vertical de Alagoinhas e Aracaju aproximadamente uns 30 minutos. Gente. Chitão Romeu, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 90 graus, 079. Papá Juliette, até o Romeu, decolado 224, chame controle 1, no 9, decimal 8. Do outro, de 9 a 8, Romeu. Certo, 3, 9, chame centro Recife, 1, 2, 5, decimal 1, alterno 1, 2, 3, decimal 8. 2, 5, 1, 1, 2, 3, 8, bom dia. Dia. Controle, Papá Juliette, até o Romeu, Arboru, na